Vou ir para a descida. Vamos tomar para a descida, né, 02. Olhante 02, informa o tráfego 2 horas 25 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 105 para nível de voo 160 até 172. Já é centro do tráfego, marcando o 100. Alô, bom dia, 3477. 3477, a sua identificação dessa vez chegada a Bund para nível de voo 060. 060 na Bund, é possível voar. Devo. Sala Lagoinha, inicialmente 3477. Mantenha 5 mil pés, está trazendo uma luta, aguarde para descer. Sim. Avistou a 604-2-07. Sim. 2-8, último 020. Então para 5 mil pés, ajustam 020, nem por 02. Controle azul 2770. Oi. O azul 2770, apenas confirmando, foi autorizado nível 160. Afirmo. Certo, grato. Motor 3198, pode ser prosseguindo descida? Motor 3198, desça para 2 mil pés, ajuste no altímetro 9020, autorizado final do procedimento, forma estabilizada. 2020, remoto estabilizado, motor 3198. Controle de Salvador, voo 1094, já tem condições de prosseguir para o pouso. Sente, 1094, aguarde. Certo. No 230, chame 76, frequência 2085, autorama 25.45, voo Romeu Fox 3098. Ok, voo Romeu Fox 098, chama Recife 2685, alterando 2545, 230. Voo 1094, vetoração para interceptar final do procedimento, curve à esquerda na proa 070, vamos estabilizado. 1094, da presente, curvando à esquerda, pela 070, reportará estabilizado. 1094, desça para 2, conforme 3 mil pés, deixa o altímetro 1020. 1094, autorizado para 3 mil pés, 1020. 094, complete curva à esquerda para 060, cruzado para o procedimento e forma estabilizada. 060, reportarei estabilizado, voo 0094. 3198, chame o turno, no 8 do sinal 900. 1895, até 3198, pode ir. Teto, 3 mil de visibilidade, não chove sobre o campo. Chefe, gol, 094. Ultrassom para interceptar final do procedimento, curva à direita para 025, limite que demarca 00 de cedo. Direita 025, limite que demarca 100 de cedo. Sem chuva sobre o campo, os homens do Rio. Chefe, voo 094. Apelho para 02? Negativo, voo 02. Os homens mínimos, sem chuva sobre o campo. Ok, copiado, obrigado. Pode deixar de silva, voo 094. 094, 2 mil pés, o estudante 020. A 2 mil pés, 020. Localizador direita para 050, quando estabilizado, desça para 3 mil pés, eixo da junta na 020. Direita 020, cruzamento, missão 0, Delta 1, 1, missão 9. Cruzado o cruzamento, a Delta 1, 2, 1, missão 9, passou 2, 1. Passou 2, 1, escuta? Mantenha a escuta da torre, prossiga via Delta, Alfa, Juliette e Índia. Delta Alfa Juliette, Índia, passou 2-0. Eu trago uma vez, salvo 4 mil, espera direito, 2-1, em cima 9. Direito, 2-1, 6-1, a vez. Número 4, chame o turno, número 8, decimal 95. 1-1-8, decimal 95, vamos 0-9-4. É isso, hoje está junto na fazer o visto a 1.600 pés nos campos secos, só pisos, permanece molhado. 7104, reporta lá. Faça 1.000, 0.0, faça. O Olimpo 02, complete curva esquerda, curva na direita para 060, desça para 2.000 pés, eixo de batimento na 020. Direito 060 para 2.000, Olimpo. Controle Mangerro 12, 50, 190, descendo 150. Olha, 250, acionando a identificação, dessa vez chegar a bomba de ônibus para nível de voo 050. Identificou via até 050, com o 250. Segue tráfego 12 horas, 23 milhas, rumo nordeste, mantendo 2.000 pés, sinal procedimento LSX8, 3 tráfego com série, 175 mais de grau em redução. PS 475. PS 475, Olimpo 02, manter a posição de posição. Azul 2700, 55 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame controle de Léo, frequência 120, décima 1. Léo, 1201, Azul 2770, graças a Deus. T4777, autorização para o sequenciamento, mantém a proa 1205, limitado pelo TD Maquina 00 de Salvador. T1205, limitado pela? TD Maquina 00 de Salvador, T4777. T1005, Salvador, sim. TD Maquina 00 de cima, T4777. Salvador, bom dia, T3740, informação novembro. T3740, sua identificação dessa via chegada ao momento de ano para nível de voo 060. Identificou o lugar de 060, T3740. Avisa para 1.70 mais. Pistão no zero. Obrigado, agora matei o passeio 1.20. Fio. Como tráfego 2 horas e 7 milhas, rumo nordeste, mantendo 2.000 pés agora com 1.40 mais de ground speed em redução, reduz a para a velocidade de aproximação. Localizador, Olympus 02. Olympus 02, chame torre 1.8.95. 195, Link 02. T477, novo limite, radial 260 de Salvador, como que intencionalmente vai ultrapassar o curso? Radial 260 de Salvador e vai passar o curso, tá? 477, mantendo 140, 138 nós. T477, desça para 3.010. 103.000, 477. T477, para o localizador, curve à direita. Confirma na esquerda, na proa 085, conforme estabilizado. Esquerda 085, a proa reportada estabilizada, tá, passando. Então, 4777, 2 para 2 mil pés, 309 procedimentos, conforme estabilizado. 2000, reportada estabilizada, tá, passando. Chamando 6200, acionando a indicação dessa via chegada ali mais de um, parando o voo 070. Alexandre, 3740, mantendo o voo 1110, confirmando o voo 1100. Porque antes de direita, essa informação para o 050. Afirmo. 055 por quantas milhas? Aproximadamente 15 milhas, eu estou fora de quantas mais dunas. Gente, autorizado de desvio, após a estrutura de duna, voo 250. Após o Bom dia, Juliette, para o seu. A graça de Cairi, tem zero, minha luz é morta. Bom dia, Juliette, mantém 1-10, ingresso da Cruz, eu corro para a Vez Cairi, com direção entre lados. Entrada de quente para Rio, faltará a graça de Cairi, luz é morta. Confirma para o 20 que estava atrás de 40 e nada, está bom. Pisado, está 4777. Está no turno, número 8 do Simão 95, está 4777. 25, ator, está 4777. 295. Controle, passou 20, está lá da pista 10. Pastor 2-0, contato radar, subavia, saída São Romano, transição Doc, para o nível de voo 260. São Romano, transição Doc, para o nível 260, pastor 2-0. 1-1-2-5-0, desça para 4 mil pés, registro de altímetro 9-0-2-0. 4-0-0-2-0, voo 2-0, está voando 2. 3-7-4-0, desça para o nível de voo 050. 050-0-27-4-0. Opa! Anário, manter pista no zero, prepare para decolagem assim que a pista for liberada. Informativo, ali, Matheus. Tome através de Paris, posição entrelados. E o número da dúvida sobre a identificação dessa via chegada a Romeu Juno para nível de voo 070. Via Romeu Juno para 070, gol 1 no número 2. Semana, é compartilhado. É com o dia novembro, ok, seguinte. Olimpo 02, fala 5.000, libera direito em 219. Foi 50. Fecho. A 3740 reduz para 220 mais. 229, 250, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LFX1, forma estabilizada. 2 mil, autorizado o refluir, gol 1, 2 mil. Pé 3740, desça para 3 mil pés, perto do altímetro 9020. 6020-3740. Estacionamento 6200, descendo via 4050-8120. Via 4050-8120. Chamando 4050-8120, controle de salvação 2008, Mauro. 2008, Mauro. Controle de salvação 2008, saia da Puca na Caju, 350. Onde ele está? Escolha zero chamada. Tinha Serra Lima, agora de 2 minutos pro táxi, aeronave, tá taxando o Pate 4 e Pate 5. É, tá, Quilo, Serra Lima. Pastor 20 atrás Sango, voa Tajão, submantendo o nível de voo 2-0. Confirme a composição após Sango? Voo Tajão após Sango, Pastor 20, submantendo o nível de voo 2-0. Após Sango, Tajão, subindo 2-0, Pastor 20. On the localized question. 740. Controle 740, chama o Pedro Salvador, frequência 198-95. Pessoal, siga o voo. Thank you. 120, sim, copiando. com autoridade fiscal na 7.0, na 0 grau. Não. Não. Não. Não. Não. Direita 219, com o número 62. Direto, fala Zona 4, autorizado o backtrack, livre na 4x4. Romeu 4 fases com 2 no P2, Serra Independia para Serra Independia, alocado 0.5 no transponder. Vou colocar a entrada da cidade baixa através da Tiduna para o outro voo. Gente, 500 pés, eu já chamo 020 no escuta do controle. Chamo 020 na sua escuta, Mike Literal. aqui, decolagem autorizada, pistola 7, vento 080 graus, 089. 9962, você tem instruções para 2010, autorizada aproximação em LL Sector, informe estabilizado. 2062, tomará estabilizado. Rota Lima Papaquino, 29000 voz de Salvador, tem frequência livre para auto-coordenação, chame o controle para regresso. Obrigado. Autorizado manter o setor na paralela, aguardando instruções de controle para sua questão. Caso interfira com os tráfegos na aproximação. Vai seguir para o local? Totalmente condicionado para o tráfego do Mike, literal. Rádio 4207, chame centro de Recife, frequência 123.8, alterna 128.8. Centro Recife, 123.8, alternando 128, azul 4207, boa. Você tenta manter a vertical do cabo? Confirme. Você tenta manter a vertical do cabo? Está recebendo novas instruções. A ocorrência na paralela é mais próxima do cabo de soluções, já interfere na sua cabeceira. Entre o cimbra e o sinal da ano zero, mais literal, só vai aguardar instruções para a aproximação. Correto. Mantenha o literal sul de Salvador. Está sendo coordenado com a torre e o seu sobrevoo no parque de exposição, Mike Liberal. Agora a transferência. Aguarde a transferência, nada de cada paralela, sem contato visual com o Liberal Sul, Mike Liberal. Linha 2, controle. A 62. Você acabou de informar chuva do... chuva leve, da cabeceira 28, uma nuvem da cabeceira 28 em direção à cabeceira 90, pista molhada no momento. Chegou o 962. Vamos até pro A40 aqui, até o localizador, também com uma chuvinha aqui. Este... nesta 47, pegou o 962. Obrigado. O tráfego já foi coordenado com a torre que sobrevoa na parte de exposição e está condicionado ao tráfego. Chama a torre na frequência 1-9-5. Também para a Luísa, está escrito torre, grato, mais literal. Salvador, só para passar mais literal, no sinal da paralela, cruzando o Luísa. Gente, Mike Litoral, faixa para a linha do Litoral, então tráfego já na final, interceptando a final da 1-0, aguarde para sobrevoo na final marca do externo. Vai manter o pessoal sul, negativo Litoral, sem contato visual com o mesmo, a chuva na localidade, Mike Litoral. Ok, gente, mantenha o setor então e aguarde para o local de sobrevoo, felicidade. Vai aguardar, Mike Litoral. Ajuste 1-0-2-0. 050, 1020, comete 1, 4140, 8 Boa tarde, bom dia ainda, Salvador, é o 3430, é informação, papá. 3430, bom dia, senhora, identificação, deixa eu manter em nível 060, via chegada para o MED 1, na juiz, chama 020. Ok, identificou, o MED, destinação 60 nas suas coisas. Nós vamos escutar do controle, operação em Salvador Instrumento, elementais de teto, 3 mil metros de visibilidade, chuva moderada sobre o campo. Controle. 962, localizador. O 962 informa o helicóptero ao sul do marcador externo, uma milha ao sul do marcador externo, mantendo 500 pés. Não interfere com a sua aproximação. Excelente, voo 962. Prato final, chama-se frequência 198, decimal 95, voo no 962. 895, obrigado. Direto para o MED. Direto para o MED, 436. Oi, Salvador, eu vou 962. Vou no 962, continue a aproximação, informe visual com o campo. Informe visual, e a chuva está deslocando para o sul. Positivo? Chuva está se deslocando do setor eco para a vertical do campo, o 962, chuva de leve a moderada intensidade. Pista molhada, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, caso não arremetida, vai pela esquerda na proa.